quando arrasta ela pra treta. Chama as amiga, só ela dá conta. Pra três ela aceita, mas três ela mama então. DJ Lohan que tá tocando. DJ Lohan que tá tocando. Eu, tu, nós bota nela. Onde chegou o hospedador de perereca. Sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Vai sentar com força pros meninos da favela. Tocando. DJ Lohan que tá tocando. Tu, nós bota nela. Onde chegou